Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Então bem-vindos aqui a mais um Caso Fazem, Caso Tocam no FM da Boa Nova. Pois bem, temos aqui uma estreia. Digo estreia enquanto projeto, enquanto banda, embora o nosso convidado já tenha estado connosco e vão reconhecer não só pela voz, mas também há aqui pontos de contacto a propósito de Rose Blanket. Pois bem, uma vez mais connosco temos o Miguel Dias, agora com um álbum de estreia que acabou de sair, saído do forno, com um disco, portanto, homónimo, Silent. Pois bem. Mas não vamos dar-nos demais, porque gostamos sempre de dar as boas-vindas aos nossos convidados, ainda que seja virtualmente, o telefone isso permite. Virtualmente estamos com o Miguel Dias, então, para falar sobre este seu primeiro disco enquanto Silent. Bem-vindo, então, aqui à Boa Nova, Miguel. Obrigado, Pedro. Boa tarde. Miguel, começamos logo por aí. Rose Blanket, um projeto foi ter alguma visibilidade. A pergunta que eu faço é esta: está na gaveta? E houve necessidade de criar aqui Silent porque eram, de algum modo, coisas diferentes, ou há pontos de comum e Rose Blanket, de algum modo, foi um projeto que está arquivado? É. Pedro, realmente, Rose Blanket é um projeto que, neste momento, portanto, posso dar-te como ter encerrado. Portanto, foi um capítulo que encerrou. Portanto, uhum. Que eu, no fundo, senti que aquela forma e aquele tipo de composição ter-se esgotado, portanto, e em 2011, quando foi editado o último disco de Rose Blanket, na altura um disco duplo, eu fiquei logo com a sensação, pronto, até pelo próprio nome, também já foi escolhido um bocado a pensar nisso, portanto, o nome do disco era Nothing Ahead, Nothing Behind, nada para trás, nada para a frente, portanto, já a pensar um pouco aquilo, encerrava esse capítulo na minha história musical, e, portanto, fiquei logo com a ideia que queria partir para um outro tipo de projeto, fazer uma coisa diferente, mas pegando também na tua pergunta, sim, há pontos em comum, porque também a pessoa é a mesma, que está por trás a nível das composições, e se calhar o ponto mais em comum é a minha procura sempre por alguma experimentação. Experimentação, quando eu utilizo este termo, não é que a música seja experimentalista, nem Silente, nem Rose Blanket Wearer, mas experimentação no sentido de procura de sons, procura de uma sonoridade com uma personalidade própria. Portanto, esse é o ponto mais em comum, mas depois tem muitas diferenças, a começar logo pela língua, Silente nos temas cantados em português e o Rose Blanket foi sempre em inglês. Aqui do destaque da semana, vamos recuperar aqui, temos precisamente este álbum e esse destaque que fizemos há 9 anos. Eu, no caso, agora quando disse 2011 é que fiz as contas, já não parecia há tanto tempo, mas a verdade é que tem razão. 2011, foi aqui num caso fazem já há 9 anos, enfim, andamos nisto há já 16, em termos de destaque de semana, portanto, e só interrompido agora um bocado por causa da pandemia, é que nos trocou um bocado as voltas. E por aí vamos. De trocar as voltas e da saída do disco agora em novembro. Ora, já nos habituámos muito, mas um bocadinho mais com as majors do que propriamente com álbuns independentes, de saídas de muitos discos, especialmente a partir de final de outubro, início de novembro. E isso não é estranho, o fenómeno das vendas associadas ao Natal. De algum modo isto esteve na sua mente, ou, enfim, são sinais dos tempos e foi aguardando para um pós-pandemia que tardou em vir. Não, foi mesmo uma situação que é um pouco natural, porque o disco, em termos de gravações, finalizou em dezembro do ano passado, mas depois só tive a masterização em março. Uhum. Depois havia-me toda a questão logística para tratar e alguns pormenores, também o design, todas essas coisas, e a verdade é que eu poderia ter o disco disponível em pleno verão e no verão realmente eu não queria. Portanto, foi uma questão de adiar para uma altura que seria mais condizente até com o tipo de música. Uhum. E portanto a partir de setembro foi apresentado o single, mas é portanto um acaso, não tem a ver com essa perspectiva, até porque não é um projeto que tenha, digamos, com uma vertente de uma grande expectativa comercial, portanto tem a ver com a partilha da música, chegar ao maior número de pessoas, mas o facto de calhar nesta época é natural. Considera então que a sonoridade deste disco é mais outonal do que propriamente primaveril? De verão não será certamente, uhum. Mas será mais se calhar um pouco entre o outono e a primavera. É um disco então. Também sem ser tão carregado como ao inverno. Sim, claro. Mas é um andar disco. Ali mais no meio termo. Será um disco para ouvir então sossegado e sentado. É a forma como eu vejo que possivelmente esta música poderá ser melhor apreciada, mas que cada pessoa terá a sua forma de melhor ouvir a música e de apreciá-la. Eu também, em termos gerais, também gosto de ouvir música um pouco solitário na forma como gosto de ouvir música, portanto, e se calhar também por aí posso também transpor para este disco de Silente, mas penso que como é um disco com uma sonoridade muito própria e com muitos detalhes, se calhar pode ser melhor apreciado num contexto de mais atenção, de alguma solidão. Thank you. ouvindo já têm a percepção de que há aqui uma voz feminina que temos de falar sobre ela. E que é, de facto, quem tem os temas cantados, até porque há muita parte instrumental, também já lá iremos. Ora, apresente-nos, de facto, então, quem é a voz que está aqui associado, e tanto da Filipa Caetano, e o quando, como é de explicar esta pergunta, às vezes é um bocadinho, e vem na sequência até da conversa que tive com o Francis na semana passada, um disco dele instrumental, como é hábito dos discos do Francis, e falávamos aqui sobre a componente de música instrumental que tinha pouca visibilidade, embora, curiosamente, quando estamos a falar, um dos discos mais vendidos agora é o de Júlio Rezende, foi do Pedro Joia, portanto, destes últimos tempos em Portugal. De algum modo, a voz da Filipa, enfim, da belíssima voz da Filipa, aparece aqui quase como mais um instrumento e que nada tira de mérito aos demais temas que não são cantados. Sim, a minha intenção com o disco era fazer um pouco a conjugação. Há aqui uma interação entre dois pontos. Há uma parte do disco que são temas totalmente instrumentais, se calhar mais carregados de experimentalismo, e depois uma outra metade, se calhar são temas mais próximos do pop-rock, mas depois estes dois pontos interagem entre si, porque as canções também mais pop-rock cantadas pela Filipa têm muita componente de experimentalismo, e também as músicas instrumentais também têm lá próprias componentes do pop-rock, portanto também não são totalmente esotéricas, por assim dizer, ou experimentais, naquele conceito mais tradicional com que se utiliza esse nome. A Filipa, que é realmente quem dá a voz a todos os temas que são cantados, já tinha trabalhado comigo no último disco de Rose Blanket. Tinha cantado a maior parte dos temas, depois tinha tido outras colaborações vocais, como aliás era habitual em Rose Blanket. Isso também é um pouco uma diferença para este projeto, que tem uma voz única, tem um núcleo duro de pessoas, enquanto Rose Blanket caracterizava-se por muitas participações. Portanto, era algo que eu gostava, ter muitas participações, diferentes instrumentistas, diferentes vozes. Neste disco também procurava, se calhar, uma coisa mais consistente, mais coesa, e procurei só uma voz. Neste caso, foi a Filipa com que quis trabalhar, porque tinha gostado muito do trabalho com ela no último disco de Rose Blanket. Thank you. Núcleo Duro está aqui a incluir o Frederico Pedreira, e será ele que, tendo feito as letras para este disco, será de algum modo um componente do que venha a ser Silente aqui para o futuro? Sim, à partida sim. Portanto, eu penso que o Rose Blanket tem assenta nas minhas composições, na minha experimentação, na voz da Filipa e depois nas letras do Frederico. Digamos que são os três pontos essenciais, mas depois houve as colaborações muito importantes do Miguel Ângelo na bateria, do Miguel Ramos, menos em três baixos, e do Miguel Gomes, que é um parceiro muito antigo com quem que colaborou em quase todos os discos de Rose Blanket, em duas guitarras. Portanto, mas os pontos realmente fortes, portanto, assenta realmente nesse trio, portanto, eu, a Filipa e o Frederico, que é para manter à partida. Um desafio. Este é um disco do Mindelo para Figueirão dos Vinhos ou de Figueirão dos Vinhos depois para o Mindelo? Bem, é um disco que andou aqui em algumas geografias diferentes, porque eu sou de Lisboa. A maior parte do disco foi gravado em Lisboa, na minha casa, neste pequeno mini estúdio que eu montei aqui na minha casa, aqui num espaço pequeno. Foi gravado a maior parte aqui. Temos teclados, guitarras. Depois em Figueiró dos Vinhos foi gravada na casa do Miguel Ângelo, nos dias que eu passei lá, maravilhosos, ali no campo, em paz e tranquilidade. Uhum. Gravámos as baterias e as percussões quase todas, com muita experimentação. E depois em Mindelo também gravámos, foi as primeiras guitarras do disco, numa altura em que eu ainda pensava que se calhar ia ser em Mindelo que eu ia fazer as gravações, mas depois acabou por ser possível eu fazer eu próprio as gravações e investir mais nisso, até porque me deu muito mais possibilidades de tempo disponível. Porque ao ter aqui a possibilidade de gravar em casa, obviamente tenho muito mais tempo ilimitado do que se tiver que me deslocar para outro sítio ou um próprio estúdio, que desta vez não recorria a nenhum estúdio. Mas estes vários dias onde passou, há pelo menos aqui pouco lemos um hiato de 5 anos. O que vicissitude fez com que, enfim, durasse 5 anos, pelo menos, para criar este álbum homónimo? Sim, porque em 2011, portanto, foi o último disco de Rose Blanket, depois tive cerca de 2, 3 anos, tive parado, tive que desligar um pouco. Foi um período que desliguei, e realmente este disco demorou desde finais de 2014, início de 2015, até 2019. Foi muito natural, portanto, e é mesmo como eu costumo descrever, foi sem pressas, sem ter demasiadas objetivos definidos em termos de temporais, para não estar pressionado nesse sentido. Portanto, para tudo fluir de uma forma muito livre e natural, foi o tempo que foi necessário. Não foi, pode parecer muito tempo, mas eu olho para trás, parece-me até que foi pouco, porque como tudo correu de uma forma tão natural, foi o tempo que foi preciso para fazer este disco. Porque, como eu disse, e estou sempre a repetir um pouco este ponto, houve muita experimentação de ideias. E muitos temas que ficaram, muito mais temas que ficaram de fora do que se ficaram gravados. Portanto, houve até alguma indefinição no início. Havia a possibilidade de ser um disco totalmente instrumental. Eu até ter a colaboração confirmada com o Frederico para as letras, que também é um velho amigo meu. Mas até ter essa disponibilidade confirmada da parte dele, havia essas duas hipóteses, ser totalmente instrumental ou ter letras ali a colar. Mas quando eu tive a confirmação dele, foi só ali em 2017, portanto, e aí é que, a partir daí é que também consegui pegar nos temas que já tinha, fazer escolhas dos temas que já tinha gravado, aqueles que iam ser cantados, aqueles que não iam ser cantados. Portanto, levou o tempo que realmente foi preciso. Falando para si, enquanto criador, de algum modo, quando tem uma ideia e consegue até já vertê-la em gravação, temos uma componente dela, essas ideias não o perseguem. Ou seja, depois, enquanto não chegam à sua versão última, não andam aí no cérebro semi-detetadas, quase como que, como se fosse no DNA, não é? Como se fosse ali qualquer coisa que está por acabar, então, enquanto não se acaba, quase não há descanso. Completamente. Mas isso é uma coisa que eu até gosto, porque me ocupa ali a cabeça com essa parte criativa. Portanto, porque eu tenho muito trabalho objetivo com os instrumentos, mas tenho uma parte muito grande de trabalho mental, de imaginar, de sentir os temas na minha cabeça, como eles estão e para onde é que eu posso ir, que coisas é que eu vou imaginar. Muita parte da experimentação que eu vou fazer é com base em coisas que pensei, que pensei, imaginei, depois vou tentar procurar. Portanto, há muito trabalho mental. Pelo menos eu trabalho muito assim, tenho muito trabalho mental em que equaciono hipóteses e mentalmente ouço os temas que já tenho. E, portanto, há realmente ali até uma parte um pouco obsessiva, ali na forma como eu penso nos temas. Mas, pronto, de uma forma que, principalmente neste disco, tentei levar da forma mais natural possível e que deu muito prazer. Portanto, foi tudo muito natural. Thank you. quem ouviu o disco, e eu já ouvi várias vezes, já o dei a ouvir, portanto, já estive a ouvi-lo com pessoas ao meu lado, e dou comigo, depois de repente interessado naquilo que as pessoas me vão dizendo. Portanto, uma conversa normal, não que lhes pergunte nada, mas. E uma das deles falou-me nisto que, de algum modo, que imagina imagens, ou seja, como se isto fosse quase uma banda sonora. No momento da criação também tem essa intuição, ou já agora depois de criado, assim, isto até daria de facto aqui um bom substrato para um determinado filme, um determinado tipo de imagem que estivesse aqui associada à música? Não foi pensado dessa forma, confesso, eu não consegui imaginar assim imagens propriamente dita, é tudo com base na emoção, no sentimento, na coisas que vêm de dentro, não é? Mas não muito feito com base na imagens, mas concordo, pelo menos sinto que a boa parte destas músicas tem assim alguma cinematografia associada, porque principalmente os temas até instrumentais podem ser banda sonora de qualquer coisa, portanto, de um filme, de um documentário, qualquer coisa, acho que consegue-se associar bem a imagens. Gostava desse desafio, se alguém o facto desafiasse, a dizer que, enfim, está aqui este disco como o substrato inicial e depois quero aqui cambiantes de alguns dos temas para determinadas cenas, e, enfim, desafiarem-no para, de facto, essa produção. Sim, era algo que me interessaria, sem dúvida, se me sentisse capaz de o fazer, claro, mas era algo que, sem dúvida, que eu até já pensei, já até foi uma coisa que na altura do Rose Blanca chegou a haver até uma possibilidade que depois não se concretizou, portanto é algo que me interessa porque eu sou um amante de bandas sonoras. Eu gosto muito de bandas sonoras e de realmente a capacidade de pôr num filme ou num documentário, qualquer coisa, meter uma música que as coisas depois ligam-se de uma forma indissociável é algo que acho fantástico. Muito bem, está aqui o desafio, fica aqui na Boa Nova para quem não esteja a ouvir. De facto, Miguel Dias está disponível aqui com este disco a colaborar, de facto, numa versão com imagem. Ora bem, estamos a falar de Silento, o álbum homónimo da banda com o mesmo nome, que tem como mentor o Miguel Dias, a Rose Blanket, e que vem aqui, disposto aqui na Boa Nova, para falarmos sobre ele. E já vou falando da criação, da maneira como estão, e há pouco reti, até com muito interesse, quando falou de Figueira dos Vinhos, onde esteve a gravar também, que falou com elogios à zona. Enfim, adorei. Fico muito satisfeito também. Muito bem, ficamos satisfeitos porque de algum modo comungamos aquilo que hoje se chama o Pinhal Interior. Não estamos tantos quanto isso. Infelizmente, quando lá esteve, já foi após os incêndios de outubro de 2017. Foi. Portanto, foi. Enfim, já, menos bonito, mas enfim, com o encanto que a natureza se permite de regenerar também. E aí, na casa onde eu estive, portanto, o incêndio tinha estado ali a poucas dezenas de metros. Isso, infelizmente, aqui, nesta zona todos nós teremos histórias idênticas para contar, infelizmente. E eu pergunto, até que ponto, para quem cria, este tipo de ambiente e de maneira de estar influencia aquilo que depois, de repente, aparece em disco? E depois, quando está a ouvir mais tarde, tem a ligação em termos de memória onde estava e o que estava a fazer quando, efetivamente, criou os temas? É mais estes dois aspectos. Portanto, não influenciou a composição em si, porque a composição foi feita aqui muito em minha casa, mas é mais ao contrário. Portanto, aquele sítio foi o perfeito, é difícil haver um sítio tão perfeito para encaixar na música que estávamos a fazer, e aqueles dias que eu passei lá, que foram 5 dias, na casa do Miguel Anjo, portanto, era o sítio perfeito para aquilo que nós estávamos a fazer em tranquilidade, dispor das horas como entendíamos, ir passear, depois gravar, podia ser de manhã, à tarde ou à noite. À noite menos, para não fazer ali muito, aquilo é um sítio bastante isolado, não íamos acordar os vizinhos, mas tentar ali gerir conforme sons mais barulhentos ou menos barulhentos. E depois, sim, o último ponto que é também eu sinto completamente, que é recordar aqueles tempos, e ainda recordo bastante, porque foi bastante marcante, foi uns dias que eu gostei mesmo muito, deram-me mesmo muito prazer. Aquele ar livre, o ar do campo, portanto, e eu sou particularmente, eu gosto muito de sair da cidade, deste burburinho constante, e o disco e essa zona de Figueirão dos Vinhos e todas as zonas que andei um pouco por ali, depois orientado pelo Miguel Ângelo, encaixam perfeitamente também na sonoridade do disco. Muito bem, está convidado um dia vir um bocadinho mais acima, chegar aqui ao Oliveira do Hospital. Combinado. Ok, muito bem. Ora bem. Também não fui ainda. Então teremos muito gosto de receber. Há muitas zonas do país que eu ainda não conheço. Muito bem. É bom sinal. Também é sinal que temos ainda um país para descobrir. Ora, há muito para descobrir. Exatamente. A propósito do que está a dizer, vamos aqui ao nome do álbum. Que, aliás, confesso, eu antes tive o cuidado de lhe perguntar como é que se pronunciava. Porque, de repente, dou sempre comigo com a intenção de ir ao Silent. E tenho que me disciplinar a dizer Silent, que é de facto assim que pretende dizer. Mas isso remete, de facto, de algum modo, para o silêncio. Isso foi pensado em termos de nome, efetivamente, essa ligação, ou é um mero acaso? Não, eu acho que tem muita ligação, mas não foi o nome primeiro e a música depois. Eu tinha tudo já pronto e depois andei muito tempo a pensar num nome para o projeto. E esta palavra, silêncio, curiosamente, já é uma palavra que eu conheço há muitos anos, foi-me até dada a conhecer, porque é uma palavra muito pouco comum, pode ser uma palavra portuguesa, mas é utilizada mais em poesia. É um adjetivo mais utilizado em poesia e fui dado a conhecer já há muitos anos por uma pessoa que curiosamente tocava bateria no primeiro disco do Rose Blanket, que era o Sérgio Pereira. Ele deu-me a conhecer a palavra e eu gostei imenso da palavra logo, desconhecia completamente a palavra, gostei imenso do significado, por alguma que é certo que ficou dentro de mim, porque eu acabei nesta procura por um nome para este projeto, lembrar-me desse nome, e quando me lembrei desse nome, a escolha foi imediata. Porque eu acho que tem muito a ver com este projeto, principalmente de uma forma metafórica, que é a forma como foi construído, procurou a ausência de ruído, a ausência de ruído exterior, para que a criação, tudo pudesse surgir de forma livre e natural, portanto, sem influência, sem muita influência exterior, sem estar de muito determinado por feedbacks exteriores ou por aquilo que fui ouvindo, etc. Portanto, acho que o nome está perfeitamente ligado a isto, é o projeto, e também um pouco também ao tipo de música, que é uma música, embora tenha muitas dinâmicas, tem partes mais calmas, depois tem partes mais ruidosas, mas que eu acho que no global, eu acho que inspira mais a calmia, embora tenha partes um pouco mais furiosas e ruidosas, no geral tem uma parte, acho que transmite alguma calmia, e portanto também aí está ligado ao nome. Thank you. a corroborar tudo isso que falou até aqui, o próprio disco, o próprio grafismo, um trabalho de João Brilhante, que vamos com isso, com o fundo negro e o silente, enfim, com, quase com um formato de espelho, mas, efetivamente, com uma capa extremamente simples. Uhum. Portanto, em linha com aquilo que falamos até agora. É, completamente. E aí, pronto, a criação foi... Eu já era Rose Blanca, posso fazer este parênteses. Eu, quando trabalho com pessoas, que convido para elas participarem, eu gosto muito de ter a parte delas. Não gosto de ter agora fazes isto e é para ser assim, não. Eu gosto de ter a parte de extrair delas aquilo que elas têm capacidade para dar, seja em que área. E no caso aqui do grafismo do disco foi a mesma situação. Eu só pedi ao João uma coisa que era simplicidade. E que tinham um tema que era, olha, faz tudo com base no branco ou tudo com base no preto. E de resto, estás completamente à vontade. Portanto, e ele foi mais para o preto, embora, e é curioso, e o objetivo era transmitir isso, simplicidade. Embora eu acho que o disco e a música tem cores, tem muitas cores. Não é música propriamente escura e densa, mas a cor e a forma como está simples pretende transmitir simplicidade. É esse o que pretende, com pouco ruído também. Um pouco ruído também no grafismo. E se num sol desliza a queimar os teus dedos e não saber nelas o começo. Thank you. vários componentes. Agora, há pouco disse que não tenho tanta preocupação na questão das vendas, mas mais do que a música chega às pessoas. Tenho a percepção que, muito provavelmente, o que vai chegar às pessoas será muito mais aquilo que é cantado do que o demais. É, portanto, em termos de rádio, é isso que tem acontecido nas diversas rádios que têm passado. Obviamente escolhem os temas mais cantados pela Filipe. É normal, na rádio usa-se mais esse formato da canção cantada, com estrofe, refrão, mas também tive muitos casos de rádios, até às vezes, que são um pouco mais, ou programas de rádio, programas de autor. Sim, exatamente. Sim. De programas de autor de algumas rádios, em que tem música um pouco mais ambiental e que também vão buscar a parte mais instrumental. Portanto, penso que também dá para os dois lados, mas obviamente que a parte que é mais usada é essa parte de silêncio que é cantada e que tem as músicas no pop rock mais convencional, portanto, que tem a estrofe, refrão, são as que vão ser, têm sido dadas mais a conhecer, e espero que depois levem as pessoas a conhecer o restante. Ninguém tem de saber, é segredo. Por onde me levam? Enormes braços elásticos que me envolvem de devagar. Me envolve. de ser naturalmente assegurado ter aqui para a Boa Nova. A porta fica desde já aberta a futuros trabalhos. Não esperemos que sejam 9 anos, não é? Embora tenha passado tão rápido que eu não tinha essa percepção. Mas foram 9 anos, não é? Portanto... Eu às vezes é curioso, Pedro, porque eu também às vezes passaram 9 anos. E não me parece que tenham passado 9 anos desde aquele disco do Rose Blanket, não me parece. Mas passaram mesmo 9 anos. É verdade, impressionante. E pronto, mas não. Silêncio já agora, se me permitir, só dar aqui. O Silêncio está pensado para ter duas partes. Esta primeira e uma segunda parte, que vai, já está a começar a ser feita e pensada. Que julgo que não vai demorar este. 9 anos não demorará, com certeza, não acredito. E mesmo 5 anos, que foi realmente o tempo que eu estive a trabalhar esta primeira parte, acho que também não vai demorar, mas também vai ser feito de uma forma natural e sem pressa. Pois bem, cá estaremos, se Deus quiser, então, para falarmos dessa tal segunda parte. Muito obrigado. Um abraço e aproveitando já que estamos a falar, um bom Natal e um bom ano para vós também. Muito obrigado igualmente. I'm not going to be able to do that.